Fique à vontade, viu, querido? Fique à vontade. Elias Ticão, fique à vontade. Você está no primeiro mandato de vereador. Fique à vontade, viu? Para atender esse camarada aí. É, fique à vontade para atender ele. É, pode ficar à vontade. Eu não preciso estar bajulando quem quer que seja aqui para estar aqui no nosso programa. Vê ali, Chicão. Você não precisa estar aqui no meu programa mais não. Tá certo? Amanhã eu vou estar recebendo aqui o vereador Oséilton Oliveira, presidente da Câmara. Na terça-feira eu vou estar recebendo o Cabeça Branca, o Evandro Del Montes. Na quarta-feira eu vou estar recebendo o vice-prefeito, eleito vice-prefeito de Araripina, ao lado de Evilás Mateus, Brigel Filho. Então, vereador Elias de Chicão, eu não preciso do senhor aqui no meu programa não, tá certo? Não precisa, vá pedir a homenagem ao tal de Fernando Abreu. É Fernando Abreu, é, disse que ele quer ser locutor, né? Disse que ele quer ser locutor. Então eu soube que ele cancelou a entrevista do senhor comigo aqui. Eu soube que ele cancelou o tal do Fernando Abreu. É, eu acho que ele deve procurar um outro rumo. Que negócio de locução, de locutor, isso, aquilo, outro, ele tá bem longe, bem distante. Então, vereador Elias de Chicão, vá procurar outra rádio para você falar, porque aqui no meu programa, pelo menos no meu programa, você pode falar em outro programa aqui da rádio, mas no meu, pelo menos, disse que o tal do Fernando Abreu cancelou a entrevista do senhor, que disse que é parente do senhor, é assessor, isso, aquilo, outro. O senhor está muito mal assessorado, viu, vereador Elias Ticão? O senhor está muito mal assessorado. Pode procurar outra assessoria, que essa assessoria aí desse Fernando Abreu, tá, o senhor está muito mal assessorado. Opa! Eita! Opa! Eita, coisa boa! Genivaldo Souza. Eu não sei porquê.